Cruze os braços, cruze os braços. Cruze os braços, e a galera tá armada. Cruze os braços, cruze os braços. Cruze os braços, cruze os braços. Cruze os braços, de milhado vem o eixo caveira. Mas nunca será vida se por dentro da trincheira. Cruze os braços, se disserem que tu é alemão. Mas na área que os mortos é de outra posição. E o babaca que te aborda não é fabricante. Fatal de brilhado com essa aderrante. Cruze os braços, cruze os braços. Cruze os braços, cruze os braços. Yeah.